automática na radial 255, no corredor Axé, nas imediações do antigo aeroclube, está mantendo o número 10, o Thalys Mike. Vai fazer uma verificação mais profunda na fábrica, com regresso à apresentação. Charlie Mike Uniform. Veja, Charlie Golf Mike. Apenas confio no seu pouso em Feliz Santana. Confio, irmão. Pouso Feliz Santana, Charlie Golf Mike. Confio no seu pouso em Feliz Santana. É mais 30, o Golf Mike. 1948, correto? Confio. Vou lá para perder o Golf Mike. Smackdown in LAUS, pelo litoral subservador, até o farol da barra. Após, prossegue direto para o destino. E como eles chamam, ligando a cidade de Salvador. Farol da barra, para direto para o destino, é o Farol ligando o CPR e o Charlie Golf Mike. Controle Salvador, boa, gol no 097, decola, ar por 1, eleva, passa 2500. Gol no 097. Conta Canadá, meu colega subiu via Burona para o 360. Aro Burona 360, quanto possível é, pô? Aguarde. Para. Golf Mike, informe no fora lugar. Chame na Taxi Romeu para ingresso. O Cervo Fox, confirme o tempo de voo. São 3155, decolado ao 20, controle, estava dando 20, décima 8, BBF. 08, rota, 3155. De voarmos mais rápido. Golf Mike 7, mantenha o meu pé e até o destino. Charlie Golf Mike. E o piloto do IEP para o Rio de Santana, só me usando a CPS. Muito obrigado. 998, indicação, isso eu mantenho a nível 050, chegando no momento de hora. Coast Mariou. Channel 750, a frequência 288, a zona 35, nesse motor. 288, 135, 34. Papai, informe Rio Bravo Romeu, Matheus, Helios, ele de voo 075. Informe para minha esquecida. Rádio 240 de Salvador, revelado no 075 a 0. Confirme, apenas está liberado no 075, correto? Como que recebo a formação da altimetria, revelado no 070. Tem descido aqui no 055, no 055, e informa que agora eu recebo altimetria, altimetria nivelada no 085. Solicito que dirija o seu metrosponemol Charlie. E se descida para o 055. Informe nivelado. Puxa no centro Recife, frequência 251, alternativa 23, decimal 8. Fora das 3 horas, das 3 horas, fique em contato. E 4206, essa é a notificação. Isso é, e mantenha o nível de voo 090, devendo chegar ali para mais de 1. Azul 4206, autorizado e TAP. De cima que é um 090. E uma grava meia já livrou 075. Siga azul 970. Essa é a pessoa que tinha editado alguma alternativa de chamada. Não, negativo. Mantenha a escolha do controle e aguarde a assistência das comunicações do centro de cima. A número das coisas que informe o Rio volta ao campo na cidade. Coisas que informe na cidade e volta ao campo. Vai tomar conta visual do CEASA ou na número das coisas. Azul 698, você para 2003, o time tem Salvador 1018 e o final é 7-0, cabeceiro 1-0, chama o estabilizador no localizador. Chama estabilizador e localizador por 1018, azul 698. Agora vai assistir o que não escuta. Toma 19, agora as coisas. Toma 19, agora as coisas, o controle Salvador. Prossiga, controle. Qual a sua posição? Data visual com o campo e observando a aeronave que acabou de decolar. Todos os interlados? Já ingressou em interlados. Gente, falo que pedi a informação, a apresentação radar do seu tráfego no nosso equipamento. Faça um check no equipamento 01142, normal. Acionado identificação 01142, senhor. Vamos lá, está 367, não com 1, está para 567, está para a decolagem, subiu a 1 para o 3-0. 1-3-0 para 3-3, na sessão confirmo, ótima opção. Acho que 7 para cruzar 2000 para a linha toda. Torcei na 7, cumpriu o controle? Não, torcei na 7. Só posso cruzar 2000 para a linha toda. Fotografo, voando lenda, só torcei na 7. Chinelia 210, identifique desse mortão a Santana 100, chegada da BNL 1. Lugar autorizado. Chinelia 355, chama o centro Recife 251, alterna 23.8. Chama o centro Recife 251, antena 238. Confio, 235, 251 e 238, grato, bom trabalho, Recife. Pela hora, vamos ver, aponte atingindo 055. Fiosca, autorizado, ingresso Pistino 7, aponte anedo, pronto, Capistino 7. Informe atingindo o 055. Atinal de estimulo, se possível. O segundo é o nível de voz, esse mantém o nível de voz 045 e na escuta do controle vai ter as novas instruções. Azul 99 é o controle de Salvador. Não é escuta do controle. Está estabilizado. Chama o controle de Salvador 198 do Estado Lado 5. 1895, Azul 699. Azul 9070. Chama o Recife 288, chama 35.3. 288, 35.3. Correto. Deixa eu ver se eu tenho para dar. Controle 90, Arasca Luiz, Seado, Lisboa, com campo. Controle 90, Arasca Luiz, que pega o circuito de tráfego, chama pelo servidor agora em 118.95. 47.2.5, Luiz. Duro na Veterância Luiz, que está no Ceasa Visual com Campo. November, Oscar, Luiz, que tem um sinal no 7. Pouso o sinal no 7, né? Sim, espaço 360 pela direita da presente, repassa a interceptação que está no 7. 360 pela direita, reportará ingressando na final da 17, na Veterância Luiz. Azul 4206, está para 2010, já chegou o altímetro 0 no 8, Liga LF, reporte localizador pista 10. Vai ingressar na final da 7, vai dar autorização na primeira pista. Golf Oscar, a temperatura de turbulência do MPS, por autorizado do colégio de pista 1 e 7, vento no 40 graus 11. Oscar decola 4-0, curva esquerda e cruza o campo de imediato, só no término do cruzamento. Como não, serve do cruzamento, curva na esquerda, servo só. Passe autorizado para o procedimento para o 4206. Azul 4206, desce para 2010, Liga LF, gestão 0118, reporte localizador. Descida para 2010, Liga LF, aparece no localizador, estabilizado para 2467, no centro Recife, na frequência 125, decimal 1, alterna 123, decimal 8. Centro Recife, 251, alterna 238, 4367, boa tarde. O Xenem é 6210, você para 2010, faz a chegada de 1108, Liga LF, reporte localizador de pista 10. 2010108, reporte localizador de pista 10. Tá 10, tá com o Xenem 2010. 3-4, informa o tráfego decolando sentido litoral norte, interfere com a decolagem, autorizada a decolagem pista 10, vento só 30 graus, 10 nós, ou Xenem 6304. Guerra Golf Oscar no solo aos 4-1. Autorizado, corrigir, November. Você vai jogar o Chilete Golf. Sente para uma 1500 pedras, gestão 018, reporte através da Vera Cruz, Chilete Golf. Bravo, Romeu Salvador. Gente, estou recebendo 6.100 pés. Olhe lá, Bravo, Romeu. Informo um tráfego de 12 horas, 8 milhas. Sem contato com controle e sem indicação de altimetria, com rumo norte. Mesmo rumo, com 130 km de pista. Controle Salvador, vou falar o meu, Thiago Fiosca. Adam. 144. Acionado 01 na parte baixa. você da Momo, sobre para o 340. 340, poderia voar Momo? Gente, boa tarde, November of Whiskey. Deixa eu pedir só, passou essa feia. 4206, LVLF, chame torre 118, Azul 95. Azul 95, Azul 4206, obrigado, Sérgio. Papai Romeu, Sérgio, Sérgio, Oscar, ele pode para o regresso, mantenha o corredor forte, 1 no meu pé. Manterá 1 no meu pé, corredor forte, passará para o regresso, Sérgio, Sérgio. 306, boa tarde, continua a aproximação, informa um Boeing da Gol ingressando neste momento pista 10, já inicia a nova laje, aguarde a pista livre. Sim, estou aguardando, estou 4207. Azul 4206, apoio autorizado pista 10, vento na parte 0 graus, 08 nós. Confirma o vento, por gentileza. 140 graus com 08 nós. Obrigada, o 4207. 1120, decola 46, controle Salvador, 120, decimal 8. 208, obrigado, meu amigo. 1120. Boa tarde, voo 120, decola a PUCA, chama na 24. 2N120, contato Roberto, sou da PUCA, subiu a mantinha nível 370. Saiu da PUCA para o 370, voo 120. Vento 140 graus, 8 nós. Sim, pouso, 1 chapéu, 2 nós. 2 nós, 1 nós, 2 nós. 1 nós, 1 nós, 2 nós. 7, parceiro de Santana, Chandra descido ali, uma Bravo Romeu. 87, reporte para o 25 da porra. Na vertical do Tapuã, o Guardião 07. Qual a sua intenção, Guardião? Fuso no Graia. Fuso direto no pátio? Afirma. Guardião 07, o vento 140 graus 099, curvo por conta e risco no Graé, informe o solo controlado. formar a sala controlada, certo? Lima, Bravo, Romeu, frequência livre para a coordenação. confirmar o Juliette Leite Golfo, final do 7, vem, fixa. Juliette Leite Golfo, autorizado pelo sol no 7, vento 130 graus, 109. 7, Golfo. Após a etapa da SV, 3894. 384, após a etapa, desça para 3 no 0, gestão 0, 1 no 8. Após a etapa, 3894. Juliette Golf, solo 07, libere a direita, ao estacionar a frequência livre, já foi coordenada a viatura para duas pessoas no Pacífico. Sou 3894, declaração para o sequenciamento, vendo a prova 035, limite ao localizador. 035, limite ao lote 3894. Para o local. Cruzador direita para 070, reporte estabilizado. Direita para 070, reporte estabilizado, 3294. Número 27, 3894. 3894, VLS, chama então em 3894, está prezado, Leste 3194. 1894, continua a aproximação, aguarda no pista livre. Pista livre. Direita, 4, positorizado pista no 0, vento no 40 graus no 09. Pesado for, sistema 03894. 118, decimal 95. 118, decimal 95, fala leva sonho, zero do próximo. Salvador, Papão Meu, Cego Fiosca, na Broda, rotatória. Cego Fiosca, boa tarde novamente. Autorizado final da ONU 7, chama na final da ONU 7. Chamada na final da ONU 7, é autorizado, gostaria de fazer um feed aérea, cara? Sim, senhor, agora o movimento está tranquilo, sem problemas. O Cego Fiosca, chama na final da ONU 7. Chamada na final da ONU 7, Cego Fiosca, muito obrigado. Via Vomed 19, deixa para 2000, pega o ajuste 108, reporte localizador da pista 0. Afirmativo, prosseguindo via, o ajuste 908, descendo para 2000, autorizado ILS para o gol 91 no espaço.